suspirava. Que agonia pra sentir esse amor. Tempo mestre de todas horas e dias, passou sem ver. Te amar de verdade, senti saudade, mas só de você, só de você. Agora eu já sei, quando falta respiração, é a prova que um coração já não sabe mais viver sem você. Agora eu já sei que me falta sempre a razão. Traduzir melhor na emoção do que trago aqui, bem dentro de mim, dentro de mim. Duvidava, não entendia, quando alguém me falou. Suspirava de agonia pra sentir esse amor. Tempo mestre de todas horas e dias, passou sem ver. Agora eu já sei, quando falta respiração, é a prova que um coração já não sabe mais viver sem você. Agora eu já sei.